Alô, quem fala é Ricardo Vilas, trazendo o disco do dia. A cada dia, o álbum que vale a pena conferir. O disco do dia de hoje traz um grande artista, compositor de voz personalíssima, intérprete de primeira grandeza. Ele é o nosso Djavan com seu álbum Ária. Disfarce Chora, de Cartola e Dalmo Castelo, abre o disco. Chora, disfarça e chora, aproveita a voz do lamento que já vem a aurora. A pessoa que tanto queria, antes mesmo de raiar o dia, deixou o ensaio por outra. Ó triste senhora, disfarça e chora. És um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho. Tempo, tempo, tempo, tempo, vou te fazer um pedido. Tempo, tempo, tempo, tempo. Compositor de destinos, tambor de todos os ritmos. Tempo, tempo, tempo, tempo, entro num acordo contigo. Tempo, tempo, tempo, tempo. A escolha do repertório é um ponto alto do disco, como Oração ao Tempo, de Caetano Veloso. E pareceres contínuo. Tempo, tempo, tempo, tempo, és um dos deuses mais lindos. Tempo, tempo, tempo, tempo. O compositor Djavan faz o seu primeiro disco de intérprete. Num clima minimalista e João Gilbertiano, Djavan conduz as canções no seu violão com muita classe e beleza. Apoteose ao Samba, de Silas de Oliveira e Mano Décio. Embriagas meus sentidos, trazes inspiração. Ária é, de certa forma, uma volta ao começo de Djavan, quando ele cantava como crooner na noite, antes de estourar com composições como Flor de Lis. Mais uma pérola musical tem presença nesse disco. Trata-se de Luz e Mistério, de Beto Guedes e Caetano Veloso. Oh, meu grande bem, pudesse eu ver a estrada, pudesse eu ter a rota certa que levasse até dentro de ti. Oh, meu grande bem, só vejo pistas falsas. É sempre assim, cada picada aberta me tem mais deixado em mim. És o luar, ao mesmo tempo luz e mistério. Como encontrar. O disco do dia de hoje é Djavan com Ária, álbum arranjado e produzido pelo artista, um lançamento biscoito fino que pode ser encontrado nas melhores lojas de disco. Também no site da Biscoito Fino, que é www.biscoitofino.com.br, e mais informações no site do Djavan, www.djavan.com.br. Até amanhã com mais um Disco do Dia. Produzido e apresentado por Ricardo Vilas e sonorizado por André Luiz.